Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar uma música bem velhinha do Thales Roberto, que é Deus na Minha Vida. Muita gente tem me pedido pra gravar, então eu espero que vocês gostem. Gostado. Se vocês gostaram, já sabem, curtam, compartilhem com os amigos de vocês. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal e de me seguir nas minhas redes sociais. Deem uma conferida nos meus vídeos anteriores. É isso aí, um beijão e até mais.